E o Questão de Sensibilidade chega até você com esse som doce. Com esse som doce que convida a um início de semana, mas um início de semana com tranquilidade, com confiança, com poesia. Porque a vida, dependendo do olhar que você tenha, pode ser vista de muitas formas. E um lado que nunca deixa de ser, embora muitas vezes pela correria e talvez pelo fato de que não prestamos atenção a esse dado tão importante da existência, a existência é poética. E eu gostaria que você acordasse às 5 da manhã e pudesse observar com calma, sem pressa, não tendo relógio, caminhando e se apressando, e você preocupado com o seu horário no trabalho. Mas imagine que você pode só observar a natureza e o som dos pássaros. Isso é impressionante, quanta poesia, quanta beleza, até comove. Nós não temos esse tempo para o nosso sentimento, para a nossa emoção, para a nossa sensibilidade. E Questão de Sensibilidade entrando no ar, precisa buscar esse clima que estamos trazendo para você e que começamos com esse som maravilhoso. Boa noite. Renato Tavolieri Filho, apresentando Questão de Sensibilidade, trazendo essas músicas que tocam a alma, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. E essa música que você está ouvindo é composta por César Franck. César Franck, compositor, na verdade, nasceu na Bélgica, antiga Bélgica, em Liège, mas viveu toda a sua vida na França. Compositor francês e com composições inesquecíveis. Inesquecíveis como vocês estão, na verdade, conferindo ao ouvir essa doçura, é uma doçura aos ouvidos. Ele viveu de 1822 a 1890. E aqui nós estamos trazendo composições de César Franck para piano e violoncelo. E nós temos como artistas, e eu vou citar, é sempre interessante, nós temos o Bertrand Chamaillot, que é um jovem extremamente talentoso, sem dúvida, ao piano. E nós temos, acompanhando o Bertrand Chamaillot, a Royal Scottish National Orchestra, a Orquestra Nacional Real Escocesa, e com a regência de Stephanie Deneuve. E espero que vocês apreciem. Volto ao final para nos despedirmos, porque esse som das estrelas, esse som de um espaço maior que nasce talvez com os sentimentos mais puros, essa música da alma, não pode ser interrompida, não é mesmo? Então, uma grande viagem pelos sentimentos da melodia tocando no coração. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. nosso tempinho acabou, sinto ter que interromper essa viagem, como eu disse no início, pelo som das estrelas, mas nós voltamos amanhã seguindo a mesma estrada, essa estrada de músicas que nos falam de coisas mais bonitas, talvez para compensar a agitação e um pouco do pesado dos dias que vão. Um grande abraço, Renato Tavolieri Filho se despedindo. Até amanhã.